Muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, sejam bem-vindos à minha emissão das 14 às 16. Ora bom, e quem está a tomar o seu café, um ótimo café. Para quem vai trabalhar, que tenha um ótimo trabalho. Para quem vai em viagem, uma ótima viagem. E para quem está a descansar, porque está um solzinho muito agradável, também é bom andar cá fora, apanhar um bocado de sol, que andamos todos falhos de vitamina B. Ora então, uma boa continuação de uma boa tarde, fiquem bem, até já. Vamos ficar com Carlos Soutelo para todas as pessoas que estão à escuta da minha emissão aqui na onda da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, Carlos Soutelo, entrei na casa de Deus, até já. De amor que o mundo tem, um jovem falhado, todo armadilhado, que não quer o bem. Os grandes chefões mandam os aviões e rebentam em guerra. A criança a pagar, afogada no mar, com os erros da terra. Entrei para rezar. Amaste e o homem falhou, não seguiu tua luz e pregado na cruz com ódio te matou. Eu peço a rezar que não volte a falhar, traz ao mundo união, que a criança sorria de noite e de dia com amor e pão. Entrei para rezar pela criança com fome, que morre afogada no mar enganada pelo erro do homem.

unidos uns com os outros, as famílias todas unidas. Já estamos há quase 2 meses, vamos sempre a andar. Ora, o tempo não para, há que aproveitar todos os momentos da nossa vida que vão aparecendo pela frente. Ora então, eu à volta das 15 horas darei a minha receita, como sempre, que vai ser hoje umas papinhas à moda da avó. Muito bem, porque está fresco, está frio, é um prato um bocadinho saudável para esta época. Então, até lá, vamos ficar com a música do Nascer ao Pôr do Sol. Ora então, fiquem bem, até já. Quero ver o povo contente. Batam palmas, batam palmas.

trabalho, senhora, trabalho, senhora. E nunca temos demais. Charras e dados. chocalho, por veredas, serras e vales. Caminho sempre pensando, peço que salvem os vales. Tenho que ficar caminhando de perigo guarda-mato. Muito bem, 14 horas e 40 minutos, liguem-se à antena da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, a música que eu vou passar agora vai ser para todos os casais que estão à escuta da minha emissão. Ora, vamos lá então escutar, vai ser José Ferreira, Não Há Amor Como o Primeiro. E para os namorados também, para todo mundo, para todos os casais, para todos os namorados, então vamos ficar... Não há amor como o primeiro. Isso deve ser verdade, mas pronto. O primeiro amor acredita. Eles é que sabem, eles é que sabem, vê menos do que julguei. Eles é que sabem, eles é que sabem, nós não aguentamos mais. Eles é que sabem, eles é que sabem, vê menos do que julguei. Eles é que sabem, eles é que sabem, nós não aguentamos mais.

muito bem. Espero que estejam a passar todos uma boa tarde. Ora então, eu agora vamos ficar aqui com o Marco Paulo, que esta música vai ser, tem pelo título Anita. Ora, Anita vai ser para a minha neta, Anita, que está à escuta da nossa emissão. Ora bom, fiquem bem, até já. Para a minha neta, Anita. Marco Paulo, Anita. Tem pelo título a música Anita. Vamos então escutar, até já. Verdade, ilusão, primavera, canção, Anita. Anita, quando rires, quando fala de si, mal ou bem. É linda de blue jeans e blusão de satim, Anita. Anita, doce tormento, de cabelos ao vento, mais livre que ninguém. Anita, Anita, doce tormento, de cabelos ao vento, mais livre que ninguém. A gente tem de olhar, Anita, Anita, dá gosto ver, sorriso a condizer também. De copo na mão, com sumo de limão, Anita, Anita, ali no bar, nem quero acreditar que espera por alguém. Mais livre que ninguém. Não, namoros não tem. Perdo tempo a estudar. Tanto lhe querem bem. Tem mais em que pensar. Lai, lai, lai, lai, lai, lai. Lai, lai, lai, lai, lai, lai. Muito bem, 15 horas certas. Ora então, vamos ficar aqui com um malhão de beijo que vai ser para todas essas pessoas que estão assentadinhas no sofá, esses casais, toca a levantar e toca a fazer um pezinho de dança, pôr toda a gente a animar. Toca a animar, porque andamos assim todos um bocado em baixo, toca a dançar. Vamos lá. Toca a dançar, que faz muito bem ao estresse e à saúde. Até já. E eu dei-lhe um beijo na testa. Ela disse mais abaixo. Mais abaixo temos festa. E então eu fui mais abaixo. Dei-lhe um beijinho na boca, ela logo respondeu, mais abaixo eu fico louca. Dei-lhe um beijinho no seio. Ela disse mais abaixo: oh, cê não tenhas receio. Não há perigo. E então eu fui mais abaixo. E então eu fui mais abaixo. E beijei-lhe os pés sensuais. Beijei-lhe os pés sensuais. Ela disse mais acima: já foste abaixo demais. E então eu fui mais acima e dei-lhe um beijo nas canelas. Mais acima é que são elas. E então eu fui mais acima, dei-lhe um beijo no joelho. Ela logo respondeu: estás perto do aparelho. Dei-lhe um beijo na virilha. Ela disse mais ao lado: Portugal, Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel 96.2 FM. A Sintonia de Portugal. E o meu coração parou. Dou-te um beijo em todo lado. Só aí é que eu não dou. Quem gosta do beijinho no outro braço, faz um rolê. Para acabar a confusão e para te fazer feliz. Decidi dar 10 beijinhos na pontinha do nariz. Alô, gente, obrigado pela noite de hoje. Obrigado. Alô, gente, boa noite para todos. Foi boa. Ora, muito bem, 15 horas e 5 minutos. Ora, então, vamos à minha receita à moda da avó. As papas à moda da avó. Ora então, vamos pegar num tacho ou numa panela, como vocês queiram fazer, e vamos encher meia de água, depende da quantidade que vocês querem fazer. Água, para dentro da panela. Pomos de seguida logo um bocadinho de azeite. De seguida pomos um bocadinho de sal, porque vamos deitar um bocadinho de bacon, mas o bacon nunca tem muito sal, porque vai ser só um bocadinho, coisa pouca, não é? Então, deitamos também um bocadinho de sal lá para dentro, o azeite. A primeira coisa é, eu faço sempre assim. Depois, pegamos um bocadinho de bacon e partimos em bocadinhos muito pequeninos, até àquelas cravetezinhas que já trazem os bocadinhos partidos assim mesmo como deve ser. Ora então, faço como vocês entenderem. Picamos lá para dentro da panela. De seguida, picamos, também podemos pôr um bocadinho de chouriço, arrodelas, daquelas de carne. De seguida, pomos lá então, se quiserem, um bocadinho de peito de frango, que é para depois cozer tudo lá dentro, não é? E depois podem tirar para fora e desfiar aos bocadinhos, ficam muito deliciosas. E depois de seguida, também, tudo junto lá para dentro, vamos cortar um bom bocado de abóbora lá para dentro. E partimos, limpamos a abóbora, tiramos a casca, limpamos-la bem limpa e partimos-la aos bocadinhos pequenos e pomos dentro da panela. Tudo a ferver lá dentro. Quando estiver o peito do frango cozido, se quiserem deitar, vamos desfiá-lo aos bocados. Aos bocadinhos pequeninos, não é? E depois de seguida, a abóbora quando estiver cozida, meia cozida, com aquilo damos assim toda uma fervura, vamos a juntar um bocadinho de legumes, couve, couve galega, que é aquela que é muito saudável, que tem aquelas veias que apanham os raios de sol, que faz muito bem para a saúde. E então picamos lá para dentro, botamos os bocados farrapados lá para dentro da panela. Então deixámos cozer aquilo tudo bem cozido, temperámos, ver se está bom de sal, já tenho um bocado de azeite, e depois de seguida, quando estiver aqui, pegámos num garfo e damos uma reladela de relar um bocadinho abóbora, com um garfo dá assim um bocado de relar um bocadito. Talvez tiver alguns bocados ainda muito inteiros, não é? Mas não deve estar, ela quase que se desfaz sozinha. Então, depois de seguida, vamos lá juntar a farinha. Quando já está isto tudo bem preparado, cozido, vamos juntar farinha. Pegamos uma garfa de farinha milha e vamos deitando, vamos mexendo, vamos deitando, vamos mexendo. E quando vir que está mais ou menos a vosso gosto, não muito grossas nem muito finas, não é? Vai juntar uma colher de vinagre tinto lá dentro da panela. Deixa ferver tudo um bocadinho. Pronto. E aí, bom ver se está tudo a vosso gosto. E estão as papas preparadas para este tempo de inverno de frio. Ficámos todos muito quentinhos. Ora bom, haja muita saúde para as comerem todos, na graça de Deus, à refeição, ao meio-dia ou à noite, à hora que vocês entenderem. Ora, um bom apetite e uma boa continuação de uma boa tarde. Até já. Pá de um malhão, cantei a chula do Minho. O rio, pá de um malhão, cantei a chula do Minho. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho. Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se andeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é é assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se odeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se odeia.

Ora, muito bem, 15 horas e 18 minutos, liga-se a antena da Rádio Arco-Íris e vamos passar uma boa tarde na companhia. Ora, então, vamos ficar aqui com Nossa Senhora Traz Paz ao Mundo, que é aquilo que nós todos mais precisamos. Ora, então, é da minha parte para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores que dão tudo por tudo para que a nossa rádio vá sempre em frente, cresça. E, ora, uma boa continuação de uma boa tarde. Fiquem bem. Até já. Tu que vens, vem no nosso espírito encontrar a paz e mostrar ao mundo que a fé nos terás. É como sentir a nova força que nos faz viver melhor. Sem saber, vou ao teu encontro acreditar em ti, cumprindo promessas que te prometi. Fátima, tu és inspiração para cantar esta canção. Nossa Senhora, creio em o milagre que eu pedi. Traz paz ao mundo e traz amor. Transforma o ódio numa flor. Nossa Senhora, sabes bem que és para nós a nossa mãe, e os peregrinos são para ti a prova de um no nosso coração e amar. Sempre que pecar, pedir perdão, sonhar que este mundo pode ser melhor se alguém cantar esta canção. Sem saber, vou ao teu encontro acreditar em ti, cumprindo promessas que te prometi. Fátima, tu és inspiração para cantar esta canção. Nossa Senhora, creio em ti, faz o milagre que eu pedi. Traz paz ao mundo e traz amor. Transforma o ódio numa flor. Nossa Senhora, sabes bem que és para nós a nossa mãe, e os peregrinos são para ti a prova de um assim seja para todos nós. Ora então, vamos ficar aqui com mais uma dedicatória de parte de Maria de Fátima, sua amiga, para o senhor Miguel, dali do lado do Rio Douro de Portugal. Toda a gente deve conhecer, é muito bom, uma zona muito bonita para fazermos lá um largo passeio de barco, a conhecer o Rio Douro. Muito bem. Ora então, vamos ficar com Canela de Mel, de parte de Maria de Fátima, para o senhor Miguel e para seus filhos, seus netos e para todas as pessoas que os conhecem. Ora então, vamos ficar com Canela de Mel. Até já. Yeah. mas a montanha é uma solidão. Até parece uma coroa de prata, coração da mulata lá no meu sertão. A lua quando vai sair por detrás da montanha é uma solidão. Até parece uma coroa de prata, coração da mulata lá no meu sertão. Nela, vem a ver a lua, onde está a candela? Vem cá, morena, sai da janela, vem a ver a lua, como está a candela. Muito bem. Ora então, vamos ficar com o nosso grande artista Joaquim Sena, que vai ser para sua mãe, Maria Antónia, e para toda a sua família, sua esposa, todas as filhas, filhos, e para todas as pessoas amigas. Ora então, incluindo João Pierre. Muito bem, João Pierre, uma boa continuação de uma boa tarde e um beijinho meu da minha parte. Para ti, para a tua para a esposa e para os teus filhos. Ora então, uma boa continuação. Vamos então ficar com o nosso Joaquim Sena. É para ti, é para você que eu hoje canto. Muito bem, sim senhor. Até já. Jovem menino, já passava os dias a sonhar. A ninguém dizia, mas cá dentro o meu grande sonho era cantar. Fui crescendo sempre na esperança de um dia ser um bom cantor. Mas agora que eu já consegui, dizer com muito amor. mas o nosso Joaquim Sena, a música não passou. Há qualquer problema aqui, talvez seja, acho que é o CD, pronto. Mas são coisas que acontecem. Ora então, vamos continuar. Então, seja. Eu quis ir-me embora, que era meu, tenho outra agora. Nosso amor morreu, foi tanto teu amigo. Com nada me deste, namorei contigo. Fui o teu marido, te parece esquecer. Muito bem, então vamos ficar com Carlos do Carmo, Bairro Alto. Até já. Saiu com os trovadores, mais um fã, para fazer suas conquistas. Tangem as liras singelas, Lisboa abriu as janelas, acordou em sobressalto. Gritaram bairros à toa, silêncio, velha Lisboa, vai cantar o bairro alto. Seu fama de poema, por seu condão fatalista, atiraram-lhe com a lama como prego, por ser nobre e ser fadista. Hoje sou doce e velho, recordando com carinho seus amores, suas paixões. Antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca, tristes bizarras em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Andam guitarras a gemer de mão em mão. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer somar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio

Então, vamos escutar mais um bocadinho da música. Até já. Pois é, e assim cheguei ao fim da minha missão. Ora bem, uma boa continuação de uma boa tarde, um bom fim de semana, cheio de paz, de amor e de carinho, sempre junto daqueles que vocês mais amem. Ora então, até para a semana, se Deus quiser, cá estarei outra vez. Ora, um beijinho de saúde para todos vós. Até para a semana. O alerta é do secretário-geral das Nações Unidas. A pandemia pode acabar este ano, mas para que isso aconteça, é preciso melhorar a distribuição do combate à Covid-19. Semana dos quatro dias pode esperar, dizem os patrões que esta manhã apresentaram os desafios que defendem para a nova legislatura. Pode ser um passo de gigante em termos ambientais, energia de fusão nuclear verde, com a participação de cientistas portugueses. São destaques do Jornal das Três. A esta hora estão 18 graus no Porto e em Faro. Lisboa está com 19, Coimbra 21. Nas Ilhas, Ponta Delgada com 17 graus, Funchal com 22. Amanhã vamos ter um aumento das nuvens e há possibilidade de chuva no Minho a partir do início da manhã, estendendo-se depois gradualmente às restantes regiões do Norte e Centro. Será mais provável no Minho a partir da tarde. Nos Açores, dia por vezes nublado, com boas abertas, mas sem chuva. Na Madeira também, bastantes nuvens, mas sem chuva prevista para o arquipélago. Vamos então para o Jornal das Três. A edição é de Miguel Bastos. A pandemia pode acabar este ano, mas isso só vai acontecer se houver uma melhor distribuição dos meios de combate à Covid-19. O alerta é do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. The end of this pandemic can be within our sights this year. O fim da pandemia está à vista e pode ser este ano. Podemos pôr em marcha a recuperação económica e cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas precisamos de agir agora. Vacinas, testes e tratamentos eficazes estão disponíveis. Apesar disso, os países mais desfavorecidos continuam a não ter ferramentas suficientes. Enquanto não lhes dermos acesso a essas ferramentas, a pandemia não vai desaparecer e o sentimento de insegurança das pessoas só vai aumentar. And the sense of insecurity of people will only deepen. Para que a pandemia possa acabar ainda este ano em todo o mundo, é preciso que não se olhe apenas para a Europa e o Ocidente. O alerta de António Guterres foi feito durante uma conferência de imprensa da Organização Mundial da Saúde, que estima que sejam precisos 20 mil milhões de euros para corrigir as desigualdades e levar cuidados médicos aos países mais afetados pela Covid. O diretor-geral da organização pede que os países mais ricos participem nesse esforço em conjunto com a OMS. OMS. O Reino Unido quer acabar com todas as restrições da pandemia ainda este mês, incluindo o isolamento dos infectados com Covid-19. O anúncio do primeiro-ministro britânico foi feito esta manhã perante os deputados no Parlamento. Em Londres, o Parlamento vai entrar agora numa pausa, regressa apenas a 21 de fevereiro. Nessa altura, Boris Johnson quer anunciar oficialmente o fim de todas as restrições. It is my intention to return on the first day after the half-term recess. No regresso dos trabalhos do Parlamento, é a minha intenção apresentar a nossa estratégia para viver com a Covid.